Como estava a dizer então, que bom que está, que bom que é estar aqui com vocês, passar o melhor da música portuguesa, uns dedinhos de conversa, porque hoje de certeza que vai por cá passar gente, de certeza que sim, está previsto. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã e vamos então de manhã começarmos já na calminha da música, da boa música portuguesa, o melhor de mim, aqui passou o da Marisa e de seguida ficamos com Dulce Pontes Amor a Portugal, neste momento de jogos portugueses entre o rugby, entre tudo isso vamos então apoiar sempre a nossa seleção. Qual que seja a pátria deles, que seja sempre para bem, não é assim? Claro que não posso deixar esta música correr. E a falar. Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrem-me que eu vou bem, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, és fraco para mim. Feito feito, ele ginga o passo, arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim.

amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver... E vimos então de ouvir a voz dos quatro menes, mulher gosta de carinho. E quem não gosta, sinceramente? Sou a primeira, claro, que mais vale carinho que um pontapé, não é? De seguida vamos ficar na voz de Cris Ribeiro e Jorge Ferreira. A filha dela foi pedida da parte do Jerome, que dedica então esta música à sua mamã e também aos animadores da rádio. Aqui fica... Que vivi De seguida vamos ficar na voz do GNR. Então, efetivamente, que é uma música pedida da parte do Sr. Jasmir, o nosso animador da quinta-feira de manhã, que anda a dar a sua voltinha à volta da Ilha Charlemagne. Um bom passeio, uma boa caminhada e à escuta da nossa rádio para dar força. Opa, um bom fim de semana para si também. De seguida ficamos então na voz de Mike da Gaita, 24 de agosto. Não vai ser a 24 de agosto, mas vai ser então a 18 de novembro que vamos festejar então o aniversário da nossa rádio com o Mike da Gaita. Fiquem atentos. Com chouriço, bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Filhos é castiço, cabelo postiço. Ora, vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora, vira, mexe a bunda, ora, vira, mexe a bunda sem parar. Um, dois, três, que o som vai cá nos dar. rentre du Portugal, vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme qui crie dessus, et on est c'est pour qué. Et on est c'est pour qué, oh, et on est c'est pour qué. L'année va commencer, on va tous travailler. Je garde un miniataire et seulement à la télé. Payons les mains, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Le vire, vire, vire, vire, il t'en a l'air. Mais je vous demande. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Yeah.

de seguida vamos ficar com mais uma música. Esta música foi pedida da nossa animadora Glória, da quinta-feira à tarde, que deu então esta música para todas as para todos os nossos ouvintes que estão à escuta da rádio hoje de manhã, e pede então esta música para todos os animadores, para todo o auditório, para todos os seus familiares e muito mais, para todos aqueles que estão aqui à nossa escuta. E então, como já sabem, para a semana a nossa rádio vai ficar sem animadores, porque assim, é de vez em quando temos que renovar o material. Passámos de uma mesa analógica para uma mesa numérica, onde hoje precisamos de seguir no tempo, como é que se costuma dizer, uma pessoa tem que continuar e seguir, e uma pessoa tem que fazer com que o material fique sempre com umas novas tecnologias e fazer com que avance-nos na rádio. Não é assim? Claro que é. E de seguida então ficamos com Gabriel. Ó Senhor Padre, ia ficar aqui esta música então para, da parte da Senhora Glória, para todos os animadores da nossa rádio e todo o auditório. Vem para bolhar para as mamas das meninas e para as... Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Borrachinho, borrachinho, anda que quero saber. E tu já me vais dizer de cerveja ou de vinho tu conseguiste beber. Agora no fim da noite vamos ver se a tua mulher já te consegue aturar. E E com essa bebedeira pouco importa a maneira, para casa vais ter que entrar. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mike da Gaita, sim senhor, então não se esqueçam, 18 de novembro, Soirée Rusgas, sim senhor, vamos organizar então esta linda noitada, porque é o aniversário da nossa rádio, claro que temos que ir lá cantar os parabéns à nossa rádio, à sala de Montição, então no 18 de novembro, claro que é daqui mais ou menos um mês, eu bem sei, mas temos que começar a falar, porquê? Porque aqueles que necessitam e querem se inscrever e armar o seu grupo de rusgas tem que ser até o final deste mês, que é para nós nos organizarmos. Até o final deste mês, não, até o dia 10 de novembro vocês têm que então se inscrever, criar o vosso grupo de rusgas, se inscrever. Quem se inscreve tem direito a então, é um grupo de 10 pessoas, não é? E ganha a sua cesta, claro, a cesta das rusgas. Claro que sim, e então tem que se inscrever antes para ter todas as modalidades. E também vai haver o Johnny e a Várzea pela primeira vez, claro que sim, com Orleans. Já conhecíamos o Johnny, mas o Johnny sozinho, mas não com a Várzea. Então são eles que vão animar este bailarico. Depois o Mike da Gaita, o grande, o rei do acordeão, estará presente connosco. E todos os animadores das Rusgas. As Rusgas vai ser em primeiro lugar vamos ter então as Rusgas e depois então começará o baile e o Mike. Está tudo? Sim, senhora. Depois vamos ouvir uma música, vamos ficar com o Lucenzo, Dança com Duro, e esta música foi pedida então da parte do Adriano para o Tiago, a Ana Margarida, para lhe dar muita força para trabalhar e muita coragem. Allez, courage, on travaille, on se laisse pas abattre, et on y va, il faut que ça soit terminé. C'était le petit mot de notre ami Adriano qui envoie ce message très fort à toute sa famille. Ok? C'est parti? Dans sa couture. Et là, Adriano, c'est une pause musicale, et todos à dançar. Qu'est-ce que t'en penses? Dans sa couture, Don Omar, então, vai animar esse momento onde vocês estão a trabalhar todos juntos para o Tiago, a Ana, a Margarida. Aqui fica. See you then. Bye. Ótimo, foi bom recordar, claro que sim. Mais música, e desta vez vamos ficar na voz do Pedro Alfama. Sim, senhor, esta lindíssima música que começou ali no preço certo e de certeza que vai virar um grande êxito. E eu mando daqui um beijinho para vocês todos, sim senhor, aqueles que estão a trabalhar. Porque também gostaria de vos contar que para pôr-nos esta rádio bem belíssima, de vez em quando tem que se trabalhar. E esta música vai especialmente para os nossos trabalhadores hoje. Os homens do Conselho de Administração hoje não andam de gravata, não. Andam de pai pica, tem que ser. E obrigada a eles pelo trabalhão que hoje têm, que é um trabalho imenso. Obrigada a vocês que trabalham aqui e que estão sempre cá para pôr esta rádio sempre num brilhinho. E olha, aqui vai um abraço e um beijinho para eles. Opa! Eu queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Ficamos com Cura, claro, que foi uma das músicas que marcou as nossas férias. Sentir saudade, claro que sim. Foi uma delas, claro que foi uma delas que passou. E de certeza que vocês também sentiram esta voz e sentir saudade. É o que nós sentimos os meses depois que chegamos de férias. Toda a gente é livre para sentir saudade. Ei, claro que temos todos os direitos de sentir saudade. De seguida vamos ficar na voz do Jorge Ferreira. Gente, Jorge Ferreira, que no mês de abril estará cá connosco. Sim, senhora. Parabéns, parabéns aqui para o nosso vice-presidente que hoje está de parabéns. Envelheceu mais um bocadinho. Thank you.

sei a nova receita. Esta mesinha perfeita que é a melhor hoje em dia. Vai um balde de água fria. Vai um balde de água fria. Vai um balde de água fria. Vai um balde de água fria. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. De seguida vamos ficar na voz de os Larissa Bezer Sally. Há quantos anos já não tem esta música? Sim, senhora, já uns anitos, se calhar. Faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route chercher. Tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe mixi. Tu sais bien démarrer. Que j'avais, si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé, tu sais bien t'es mal et il est, pour préserver ma vie à jamais, si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Violoncelle seule, déboussolée, sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les noms censés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Pain, pain, pain. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu sais bien t'es mal aimé. J'ai pu donner tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Tu sais bien t'es mal aimé. On ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai que

companheiro. Tenho aqui um companheiro, um cantador afamado, como está Jorge Noeiro. Eu sei que é também porreiro, eu sei que é também porreiro, e hoje estás ao meu lado. E hoje estás ao meu lado, eu quero que tu me digas como é que tens passado. Já vais levar a resposta. Já vais levar a resposta. E eu vou bem, muito obrigado, meu amigo Nelson Costa. A vida é uma aposta, a vida é uma aposta, em ti tenho confiança. Em ti tenho confiança. Agora eu hei de ter boa herança, eu hei de ter boa herança, eu já te vou responder. Eu já te vou responder. Isto aqui até está bem, ainda há muito que fazer. Pois eu canto com prazer, pois eu canto com prazer, que minha ideia já brilha. Não estão de partida. Sabem bem que estás em França, Nelson, para levares a vida. Dou entrada, dou saída. Dou entrada, dou saída. Eu estou em Portugal. Eu estou em Portugal. Tenho sorte de estar no meu país, está muito mal. Meu amigo é normal, hoje eu estou bem contente. Hoje eu estou bem contente, Portugal é tão lindo e composto de boa gente. E assim sigo para a frente, vou ter que te dar razão. Vou ter que te dar razão. Estou tão longe do meu país, tenho um novo coração. Eu tenho a sensação, eu tenho a sensação, que amas o teu país. Em França não és feliz. Eu sei que estás em Paris, eu sei que estás em Paris, e estás lá na capital. E estás lá na capital, mas um dia, se Deus quiser, regressas a Portugal. Eu tenho andado mal, eu tenho assim. Mas a vida é mesmo assim, dos amigos e da família, o coração. Um saudações vamos deixar para os imigrantes em França. Saudações vamos deixar para os imigrantes em França. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Et pourquoi devenir adhérent, dites-moi? Eh ben oui, tout simplement pour faire grandir la famille de Radio Arc-en-Ciel, mais aussi, et n'oubliez pas que le 18 novembre, on sera donc à la salle de Montition pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Et pour cet anniversaire, ben Radio Arc-en-Ciel met toujours un prix préférentiel pour ses adhérents. Pardon. E então, como estava a dizer, então 18 de novembro temos a oportunidade de ter então esta grande festa de aniversário da nossa rádio com o Mike da Gaita, o Juni e a Várzea, que vão então animar esta noitada, mas também a participação de todos aqueles grupinhos que vocês podem constituir de rusgas, onde vocês têm que se inscrever. Mas entretanto também a saber que a entrada deste bailarico é apenas de 10 euros, mas para os nossos sócios é apenas a metade do preço. Porquê? Porque um sócio é importante guardá-los, é importante valorizá-los. Então, como é a festa de aniversário da rádio, é a vossa também. Então, todo o sócio que estará em dias da sua cota, tem a cota paga para 2023, terá então a metade do preço a pagar para esta noitada. É bom, não é? Claro que é. Vamos à música. Claro que estamos a ouvir o Hélder Batista com o melhor da concertina, Meninas do Nosso Ninho. Venham pra roda dançar. Nem a branca, nem o soquinho. Ninguém sai do seu lugar. A chuva bate certinho. No malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Meninas do nosso Minho, venham pra roda dançar. Nem a branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, no malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Fora da bolsa que você é nossa.

This is the beginning. Estou vivendo. já são horinhas de ir embora, minha gente. Claro que passei um momento bem agradável com vocês, mas antes de ir embora, tenho aqui uma linda voz que por acaso nos ligou para vos dar um convite. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia, Cristina. Ou bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arconfiel. Sim. E mais uma passagem aqui pela Orleão, não é? Claro que sim. Acho que os nossos ouvintes já reconheceram esta voz. Hugo Manuel, então, que hoje à noite terá então, o seu espetáculo. Explica um pouco mais aqui aos nossos ouvintes como é que é, como é que vai ser. É assim, é um espetáculo que vou estar acompanhado da minha banda, a banda completa que vier no Portugal, para fazer um... pronto, foi há 4, 5 anos atrás eu estive nesta sala, em Montesquieu, foi em prevê com 4 bailarinas e desta vez, pronto, é um espetáculo mais completo, com uma banda e com coristas, pronto, é o espetáculo mesmo completo. É diferente, é uma coisa totalmente diferente. E pronto, e é nesta sala de Montesquieu que vai se realizar logo à noite, a partir das 21h30, este foi o espetáculo que vai durar mais ou menos uma hora e meia, quase duas horas. Muito bem, então que é um espetáculo organizado por ti mesmo. A Rádio Arconcel é apenas um parceiro, com um outro parceiro que tu tens, que é o restaurante Tamariz, mas é uma organização tua, foste tu mesmo que quiseste organizar este espetáculo e parabéns, graças à tua boa vontade e esta garra que tens e que continuas a ser o teu próprio produtor, é bem isso. É isso, pronto, é mesmo um projeto que eu quis realizar novamente, e a última vez que estive aqui nesta sala, por acaso, gostei da sala e é verdade que imaginei-me nesta sala com banda, e foi por isso que eu desta vez venho fazer com banda, para ser diferente, e era um projeto que eu já tinha de eu fazer eu próprio aqui a organização aqui deste evento, mesmo tenha em parceiro à rádio que me deu um grande apoio na divulgação, e claro, e o Rossão Tamari também é um parceiro também, pronto, mas pronto, é um projeto meu, mas que, aliás, é meu, mas também é de todo o público que cá vierem e da rádio, não é? Porque eu sozinho, que manda é o público. E toda a gente, que seja a rádio, tudo é importante no dia do espetáculo, tudo é importante. No dia do espetáculo e depois, não é? Claro que sim. Claro que sim. É o que eu costumo dizer, há sempre um antes, um durante e um depois, não é assim? E temos cá um dos nossos animadores que te respondeu, porque normalmente a este momento já tinha um programa acabado, mas ficámos um pouquinho mais para ti. E claro que o Lionel, uma das grandes vozes aqui da rádio, talvez tenha aqui uma palavrinha para dar então ao Hugo Manuel. Obrigado. Ah, espera lá, que não te dei o pio todo. Não sei qual é este. Muito bem, já está. Olá, muito bom dia, Hugo Manuel. Muito bom dia, caros amigos ouvintes. Então, mais uma vez, aqui nesta grande sala de Montesquieu, não é? Para um grandioso espetáculo. É na grande sala de Montesquieu, mas é na sala Espaço, que é aquela parte... onde as pessoas estão assentadas. Claro, a sala... autêntico espetáculo. Sim. É o tempo de espetáculo, sim. É mesmo na sala de lugares assentados. Como diz o francês, c'est le concert de Hugo. É isso. Então, muito obrigado mais uma vez teres vindo aqui a Orleans para dar a música ao teu público, porque o teu público é numeroso, porque os teus discos também são muitas vezes pedidos aqui na rádio e por isso tu tens o público aqui em Orleans, não é? Sim, e agradeço bastante, como disse há pouco, à Rádio Arconcel por tudo, a divulgação e mesmo durante o ano passar minhas músicas e todas as fãs e pessoas que gostam das minhas músicas, agradeço imenso. E também assim. Ainda continuas a cantar o teu Rasguei o Passaporte? Por acaso já deixei de cantar o Rasguei o Passaporte, mas é uma canção mítica para mim, essa canção é o Manuel para mim. Pois, mas é isso que eu ouço muitas vezes, é que é um tema que muitas vezes eu estou a cantar, acabo o espetáculo e as pessoas dizem-me assim, ah, foi pena não ter cantado o Rasguei Meu Passaporte. E desde 3 anos, quase há 3 anos, que pronto, já tirei do repertório o Rasguei Meu Passaporte, mas isso não quer dizer nada que uma próxima que não, agora 2024 não põe. Então quer dizer que assim, hoje à noite o público no final, o mais uma tem que ser o Rasguei o Passaporte? Pois, mas essa não está incluída no Kiko Banda. Pronto, estou a brincar contigo. Hugo, tudo de bom para hoje à noite e então uma boa preparação também. Já estás aí a preparar tudo nos ensaios e tudo. Desejo tudo de bom e então até logo. Obrigada, Cristina. E só queria dizer uma palavra muito rápida. O Leonel, sempre tive muito uma amizade por o Leonel, porque ele sabe, eu penso que ele sabe porquê. Porque foi a primeira pessoa que me trouxe cá ao Leão. Não sei se ele se recorda, sim. Foi a primeira pessoa que me contactou para vir ao Leão. E tenho muito boas recordações das minhas passagens, muito boas recordações. Então, talvez uma última palavra para fazeres apelo aqui ao público, aos ouvintes da Rádio Arco-Íris, para que hoje à noite estejam em peso, então, na sala de Montição, não é? Sim, espero que sim, que venham numerosos em peso para este espetáculo meu, que é meu e é também do público. E que para a gente passar um momento agradável e para descobrir também outras duas músicas novas também e pronto. Porque hoje em dia não é muito fácil os artistas trazerem a banda e tu hoje estás com os teus músicos e isso é uma coisa que dá certamente outro prazer quando estás em palco, não é? Dá outro prazer. Cantar em plebeia, que é uma coisa, cantar com banda é totalmente diferente. Mesmo para o público, que seja o público, que seja para mim, é outra coisa, estamos ali a cantar ao vivo, é uma coisa diferente, Podes mais brincar com o público, podes mais... Posso brincar com o público e depois em cima do palco há sempre as brincadeiras dos músicos uns com os outros a tocar, pronto. Há aquela cumplicidade entre todos nós em cima do palco. Isso é muito importante porque eu com esta banda já trabalho com eles já há quase 5 anos. Sim, há 5 anos estou a trabalhar com eles e estou a fazer praticamente os espetáculos todos com banda. E nós, aqui a Rádio Arco-Íris, damos sempre um grande apoio a todos os artistas da música portuguesa. Tudo o que é português, nós apoiamos. É muito bom porque é isso que seja, isso é que nos faz segurar, como a Rádio Arco-Íris, passar a música portuguesa, porque o dia que começarem a reduzir e que não haja mais ninguém para passar a música portuguesa, a música vai caindo aos poucos e é pena, porque pronto. Eu sei que os portugueses gostam da música portuguesa e pronto, temos que, é a nossa cultura. E por vezes ouvimos mais música portuguesa, por exemplo, aqui em Orleans, na nossa rádio, que por vezes em rádios em Portugal. É verdade, que em Portugal é um pouco difícil, é um bocado difícil porque pronto, as rádios estão cada vez mais a passar música inglesa e estrangeira e a música portuguesa cada vez há rádios a passar menos. E antigamente eu recordo que havia umas 240 quase rádios que passavam praticamente só a música portuguesa. Hoje eu acho que se houver 70 já é o muito. E temos já música portuguesa de muita qualidade, sempre houve. A música tem toda a qualidade, mas atualmente temos música portuguesa com bastante qualidade. Sim. E as coisas também foram evoluindo com o tempo e as coisas, hoje temos cantores e músicas muito bem feitas e letras e tudo bem. Pronto, com o tempo as coisas também foram evoluindo. Mas, apesar disso, a música mesmo popular é aquela que sempre fica no ouvido. É engraçado que isso aí ainda há pouco vinha a falar com um técnico meu que o meu estilo é um estilo mais romântico, mas pronto, e tem algumas mais mexidas, mas aquela música popular mesmo, o público gosta muito desse tipo de música, não é? É isto, que encanta os corações dos nossos imigrantes e trazemos muitas vezes também, em termos de sermos animadores de rádio, trocamos estas ideias e, na verdade, muitas vezes diz que o imigrante tem uma música a ouvir totalmente diferente e é isso que nós gostamos, é isto que nós trazemos no coração e é o que vocês fazem também para nós, que é muitíssimo importante. É verdade. E temos que continuar este caminho para não deixar cair a música portuguesa e a nossa cultura. Claro que não. Hugo, tudo de bom? Um imenso até sucesso. Até logo à noite. Um imenso sucesso para logo à obrigado. Noite. Obrigado. Um abraço e até logo. E até logo, obrigado. Obrigado a toda a equipe. Até logo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. E vamos ficar nós, então, a despedirmos deste momento musical desta manhã. Obrigada, Lionel. Hoje uma manhã de trabalhinho, não é? Tem que ser. Hoje viemos, então, trabalhar para a nossa rádio, para, assim, continuar a embelezar a nossa rádio. É assim? É isso mesmo. E então, até amanhã de manhã, a partir das 10, claro. Telefone toque. Telefone toque amanhã com o Lionel. Tchauzinho, então. E também me despeço de vocês. Muito obrigada a vocês do outro lado. E que bem que faz estar aqui com vocês, que bem que faz passar estes momentos de rádio importantes. Tudo bom para vocês, um beijo, um abraço, então, para a semana, como já tínhamos falado, não haverá, então, os programas em direto com os nossos animadores, porque, como já lhe dissemos, haverá aqui trabalhos nos estúdios, onde vamos pôr, então, uma nova, a nova mesa, e é importante, então, que tenhamos este momento de pausa, porque não podemos, a nível de segurança também, ter os técnicos a pôr em prol este trabalhão, que é imenso, e precisamos então desta semana de pausa. Mas a música continua, a playlist musical continuará, e logo que todos os nossos animadores tenham tido formação, voltam novamente. Tudo bom? Um excelente fim de semana. Então, até para a semana, se Deus quiser. Tchau! Rasguei o meu passaporte, pois já não quero deixar a minha aldeia do norte. Desta vez é para ficar. Já arrumei a bagagem e deitei as malas fora. Estou cansado de viagens. Vou ficar aqui agora. Juventude, sempre de cá para lá, e só encontrei virtude no meu querido Portugal. Já fiz a minha casinha, só quero saúde e sorte, e para não mudar de ideia. Peguei o meu passaporte e nunca mais. Mais nunca mais, vou para longe da minha felicidade.